Santa 3192, está livre da restrição em TAP. Está livre da restrição, Santa 3192. Triple 5491. 5491, com sete aproximação, chame torre 198, decimal 6. 286. 3192, isso para 210, ajuste 9016, autorizado final LS, após estabilizado. Quadrado estabilizado, ajuste 16392. Está guardando autorização, informação em curso, Atan. Afirmativo, já estamos guardando o copy 6213. Alô, Salvador, gol no 649 para o pushback acionamento, gate 1. Autorizado, chame taxa. Autorizado, pushback acionamento, gol no 649. Guarda no avião, confirma baixar travado. Agora baixar travado. 491. Civil 491, autorizado pouso pistão no zero, vento no 40 graus, 08 nós, que nem grau no zero no meio. Livre pouso na 10, 491. Passa Duna, chame a torre 1 noite, decimal 6. 8 6. E Salvador, boa tarde, Santa 3192. Tá, agora 2 milhas pro externo. Tô 3192, continua aproximação, repórter 3 pulo baixado e travado. Badará. Área 070, uma chance de voar, dona? Será 6314, mantém a chegada. Mantém. No avião, no solo às 4 anos, e fiz pela direita, chama o solo 1219. 219. Trip 491 livrou. 491 no Alfa e Kilo, corrigindo, cruza Alfa, ingressa Kilo, pátio 3, posição 612. Cruza Alfa, Kilo, pátio 3, 612. 08 mais, que negava 0 no IA. Os autorizados que estão no zero, até 3192. Minha 321 no FOP. Nativo, seu próprio COP, né? Autorizado Brasília, 320, via Peso 17, decola da 10, direita, saída Arbor, eleva 120, decimal 8, e aciona 5107. Autorizado para Salvador, tocou na pista 0 pela curva para Brasília, perdão, tocou na zona 0 pela curva direita, o professor agora é lento, após o Pesulo 17, 208 é o controle, 107 na esquadra, chamei 62, 321. 321, confirma apenas o nível? 320, senhor. Champão, puxa só. Chama na posição 62, 321. Como é que é o Delta Guard? Solo Salvador, gol 1649 para o táxi, 1-1-0 a porta, 2 horas e 20 de autonomia, terminando Aracaju. Aracaju 110, 320, ponto espera 18.016 o ajuste. Gente, até o ponto espera 18.6 no 0 no meio, gol 1649. Web 5729 no localizador, está vivo. Web 5729, complete a aproximação final, chame TUI, 1 noite, 6. Salvador, Web 5729. Web 5729, complete a aproximação, chame TUI, 1 noite, 6. Boa tarde, perdão. Baixa 6314, esquerda, proa. Baixa 6314, por quantos milhas matéria a Rio? 120 após desvio, retoma navegação na proa de Itapa, chama 6314. Após desvio, Itapa, 6314. Salvador, eu vou no 649, boa tarde. Vou no 649, muito boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, vou no 649. Então, 3192, solo 44, ali na direita, chama solo 121-9, muito boa tarde. 309, boa. 8025, como é que é o Delta? 3-1-4-3 para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-6. 4.000-1-0-1-6, 1.000 pés, o corredor chama a torre 18.6, o Mike é com o Delta, 1.000 pés. Tá, 3-1-9-2, livrou na sua escuta, boa tarde. Boa tarde, então 3-1-9-2, portão 4, Alfa e Juliette. Portão 4, Alfa e Juliette, tá 3-1-9-2. Tá livre da equipe, tá em TAP. Delta, prossiga. Tio, chama novamente. Fala, aqui na 6327 para pushback acionamento. 6327, portão 2. Aguarde um instante. Aguarda, 6327. O Chilé vai estar liberado após o estacionamento do Airbus da TAM no portão 4, coordenando com a equipe de sol, após o TAM está livre, pois. Bem, após o parcamento no aeronave do portão 4, está autorizado para o estacionamento, Chilé 3D7. Tower 118.6 Tower 118.6, Tower, obrigado, Tower 1. Tower 021, establish a left on the... Tower 021, continue your approach, stand by for landing. Objeto 5729 no solo, 47, livre direita, chame solo. 121 na 19. Direita vai na próxima, tá? 219, hora que liberar. Tá autorizado, chame para início do push. Chamada para início do push, 6321. Solo Salvador, 3P5627 para puxa acionamento. 5627 no pátio 3 está livre, chame táxi. Vai dar o táxi. 310, wind 150 degrees, 7 knots. Web 6729, aguarde antes da Juliette, o portão número 2 está sendo liberado agora. Será seu portão, mantenha antes da Juliette. Maravilha, vai manter antes da Juliette. O 5729, pode ingressar ali via pátio 3? Via pátio 3 negativo, devido ao aeronave vai iniciar pushback no setor A, ok? Excelente. Polo 649 é autorizado, após o pouso do mesmo, a linha é manter cabeceira 1-0. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0, voo 649. Agora, peão 021, can you please confirm the wind? Obrigado, 021, wind 150 degrees, 06 knots. Obrigado, 06 knots. O Xamer 6142 está no 05, pushback de acionamento. Portão 5. Está livre, chame táxi. Calma, leva o táxi. Tambo, Juliette, Tambo, Zulu, desça para 4.000 pés, aí chama 0, nomeia. 021 the ground at 51, turn right and contact in ground 121 for riding. Portugal 021, contact ground 121, call 9. Eu como, muito obrigado. Boa tarde, Hotel Delta. 1649, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, 092. Autorizado decolagem, 1649. Observe o tráfego puxando, o Xané. Se tiver condições de ingressar direto, autorizado para o Tom 2. Positivo, está observando, vou manter separação, ingresso para o 2529. Solo Salvador, trip 5627 para o táxi, 68 ao POB, 3 horas e 40 alternando Recife. Gente, o trip vai aguardar o início do táxi da aeronave do Xané. Aguardando o táxi do Xané. Afirma, número 1 para o posto. Muito obrigado. Missão Juliet, táxi. Missão Juliet, central, Vitor. Alô 649, decolado 53, chame controle, 120, decimal 8. 208. Torre Salvador, Xané 6327, ponto espera pronto. Xané 6327, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, Xané 6327. 86 a torre, 1016 o ajuste. E a Índia, sente o Xané 6142. O trip está autorizado a seguir o Xané no ponto espera 186, confirmando o 1016. Seguiu o Xané, 1016 o ajuste, 1186, grato, boa noite, bom dia. 36, prossiga. Passar 2733. Vai retornar agora? Gente, se eu para dois hotéis, vai vir o chão 06, eu vou falar na proa de papo para interceptar a chegada mais. Minha 3104, chame torre 18 e 06. Boa tarde, 6314, Xané, localizador. Sim, Baratoni. Xané 6314, localizador, ILS. Xané 6314, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Pois não. Bem, estou autorizado lá, Duna, sua para 2x10. Duna para 2.273. Atingindo 4.000, Tango Zulu. 2 Tango Zulu, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.16. 3.000 Zulu. Decolagem no 0, Xenemia 3.27. Zero 021, gate 11, clear taxi via Juliet. Vai Juliet to gate 11, now 021, tá ligado, boa tarde. O Xané 6314, check trem autorizado por pistão no 0, vento 150, grau 079. Baixou e travou o imposto na 10634. Xané 6327, decolado 56, chame controle 120, decimal 8. 208, Xané 6327. Foi Salvador, Xané 6327. Xané 6327, contratado, autorizando 180, saída da Euleda. Saída da Euleda para 180, Xané 6327. Salvador, boa tarde, é o Azul 4118, gente da Tango. 4118, aguarde cópia. Ah, escuta. Manda nada, quanto sinal ali, mantém na carteira dela, que também é 1142. Passar das 2-3, aguarde a transferência para tu. Guarda. Autorizado 2-1 para o Juliette Pérez Rio. 9-9. Direita 2-9. Ah, bastante na Side 63 no 4. Zero Oxana 63 no 4, Alfa Juliette, portão 5, autorizado. Alfa Juliette, portão 5, na 3 no 4. Salvador, Força 2736 está a mais 10 milhas de distância. Alfa 2733, cliente, continua a programação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 2733. Como que vai tocar e arremeter e realizar mais 3 circuitos de carro? Cliente, contada 2733. 1649, chame Centro Recife, 126-0, alterna 125-1. 260-251, obrigado. Salvador, 35627, pronto, quanto espera? 35627, quanto tempo espera? Meu 142, decolado 259, sem controle, 120.8. 208, obrigado, boa. Controle Salvador, bom, chama é 6142. Chama 142, contato abaixo para 350, sai da PUCA. Ó, 350 na PUCA, o chama é 6142. Estabilizou, sai do Zulu. Testando o Zulu. Liga. Confins autorizado 360. Decoda 10 direita da El Leda, apoio Leda Bridge, apoio Bridge Pesulu no 6. 120 decimal 8, 5131. Boa tarde, Juliette, todo Zulu. Decolada 10, concorda direita na da El Leda, após Leda Bridge, Pesulu no 6. 5131 no transponder e o controle 198, é isso? 120, decimal 80. 080, o controle 4118, vai chamar quando o próprio push aqui no 3. Afirmativo. Saia 2733, autorizando o toque remetido, pistão no 0, vento 160 graus, 089. Toque remetido para a saia 2733. O corredor forte, 20 milhas. Cuidado então com o local, 1.000 pés, corredor forte. Decolagem 1.7, curva esquerda. Controle 1.20, decimal 8. E aciona 0.171, Índia Novemberal. Controle, chanel 6.1 na 4. 42, autoriza da presente pro de Aracaju? É 6142, aguarde a coordenação. Aguarda 6142. Alfa chama a torre 118-612 para prosseguir. Salvador, muito boa tarde. C3155, posição número 10, sentido da autorização Guarulhos 380. Agora distante. Salvador, o Gol 1075, uma boa tarde. Gol 1075, chegada a Mari, desça para o 050. 050, Gol 1075 na Mari. Autorizada a linha. 5627, negativo, mantém a ponte espera da 10. 10. 79, 4 horas de autonomia alternando Goiânia. Sete, nove, quatro horas, Goiânia. Afirmo, 6321. 6321, via Pátio Índia, 186 Torre, 1016 o ajuste, tamo bom. Pátio Índia, 186, 1016, 6321, boa. 1680 graus, 089. Vou trabalhar o sol, chacalho, professor. Sabe que o uísque com o firme correndo forte, 20 milhas, estacionamento pátio 4. Pushback, acionamento é o azul 4118, posição 3. Posição 3, aguarde só um instante. Azul 4118. Aguardando na sua escuta. Sabe que o uísque, se não me pede autorizado, vou local, corredor forte. Decoda 17, curva esquerda. Controle 120, decimal 8. Aciona o código 0116. Bravo que Luiz, que 2 a bordo. A torre prossegue 118-612. Bravo que Luiz, bom voo. Ponto final do Rosário. Alô, depois da Oxanel vai passar a retaguarda, posta ali o seu puxo. As Oxanel inicia 4118. Já estamos em contato, desejei. Jutan 3155, cópia. Gente, no solo 05, livre direita, chame solo 121-9. Pátio 3, e aquilo tá livre. Pátio 70, sessão da 1, 7, reparte pronto.